Bem, gente, nós teríamos nessa noite, e amanhã continua, muita coisa para conversar. Você sabia que grande parte das pessoas, em geral, mais de 80% estão endividados? Da população em geral, tem dívidas. Uma coisa é você ter dívida. Outra coisa, a dívida está te sufocando. Isso é diferente. Talvez alguém de nós teve que fazer uma dívida. Se você comprou, por exemplo, um carro, você fez uma dívida e você se planejou e está pagando esse carro. Mas pode ser que alguém, às vezes, fez uma dívida além da sua possibilidade e aí já atrasa uma prestação, atrasa outro e a coisa vai embolando, embolando e às vezes vem juros. Essas coisas nós queremos também nesse nosso seminário. Eu quero motivar vocês a darem um basta em algumas dívidas. É ruim estar endividado, né? Estar endividado é parecido como estar doente no corpo. É ruim estar doente. Se você está doente nas finanças, isso é péssimo também. Tem uma palavra de Deus, e eu já convido vocês a abrirem a Bíblia. Ali em Lucas capítulo 14, uma parte do nosso assunto hoje à noite é esse. Lucas 14, versículo 28. Irmãos, eu vou poupar o máximo a minha garganta hoje, tá? Que eu estou desde ontem bem gripado e com a garganta arranhando. Ali no 28, 14 e 28 de Lucas. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular? Tens uma caneta aí? Pega a caneta, vou te dar um tempinho. Pode pegar da bolsa. Sublinha a palavra calcular. Está na Bíblia. Sublinha a palavrinha calcular. No verso 28. Não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem meios para concluir, para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que o virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10 mil homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20 mil. Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Amém? Dois exemplos que o Senhor diz para nós fazermos cálculos. Ali ele está falando de discipulado, de ser discípulo. E ele pega dois exemplos, um homem que vai construir uma torre, imagine uma casa, qualquer forma de prédio, e um outro homem que vai fazer uma guerra. Ambos precisam fazer cálculos. O dinheiro, irmãos, o dinheiro, se você não sabe lidar com ele, ele pode te trazer grandes problemas na vida. Talvez algum de vocês já passaram grandes problemas, ou estão passando problemas, porque alguma coisa a gente não lidou bem com esse negócio. Às vezes podemos fazer um negócio que dá errado. E quem aqui é negociante sabe. Negócios, às vezes, não sempre, às vezes é um jogo. Mas nós temos que calcular os riscos desse jogo. Chegou alguém que trabalha na Bolsa de Valores, esse aí sabe. Sabe mexer com dinheiro? Vamos ver, né? É, tem um amigo meu que aplicou na Bolsa de Valores, em, acho que 2, 3 meses, o dinheiro foi lá em cima. Depois começou a perder, e antes que perdesse tudo, sacou rápido. Esse é o negócio. É mais ou menos assim, né? Quando a coisa começa a baixar as ações de uma empresa grande, que tu comprou algumas ações, tire logo. Ninguém se escandalize hoje à noite, nós estamos falando de dinheiro, tá, irmãos? Ah, pastor, só fala de... Hoje à noite é esse assunto. Você veio aqui sabendo disso, né? Então, eu estou começando a falar de fazer cálculos. Medir riscos. Medir possibilidades de ganhos e de perdas. Nunca ninguém ganhou sempre em negócios. Não sei se já fizeram alguns negócios, compraram, venderam, comprou um carro, vendeu daqui 2 anos. Pode ser que você ganhou, mas nós não ganhamos sempre. Em negócios, se ganha e se perde. Quem tem comércio? Você já vendeu para alguém, não à vista, e perdeu dinheiro alguma vez? Já... Quem aqui mexe com comércio? Me dá um sinalzinho. Já perderam dinheiro no comércio? Não tem quem não perdeu. Vendeu fiado, tem aquela plaquinha lá no comércio, fiado só amanhã. Aí chega amanhã, fiado só amanhã. Quer perder um amigo? Vende fiado. Também eu quero te dizer uma coisa, irmão. Evite, mas evite ao máximo. Eu não vou usar uma palavra mais forte, por isso eu estou usando o evite ao máximo. Comprar fiado, principalmente comida, gasolina. Tu já gastou, tu já comeu e nem pagou ainda. Evita isso. Tem uma pessoa conhecida minha, que veio aqui, o casal estava com problema. Procuraram a Tânia, minha esposa, e depois um dos problemas do casal era financeiro. E eles moram assim numa área mais retirada aqui do centro. E eles ainda, lá tem uma venda assim, um mercadinho que vende a caderno. Os mais antigos aqui sabem o que é. Vende o caderninho, né? Ainda tem, né? Ah, vocês aí, então. Ainda tem. Só um minutinho que me chamaram aqui. Isso eu posso fazer hoje. No culto eu não posso. Tem escolinha para as crianças. Olha aí, ó. Tem crianças aqui? Querem ir para a escolinha? Tem um menino ali? Querem? Tem escolinha para as crianças? Tia Vera está aí, ó. Então, tu que vai dar a escolinha, Vera, ou a Manu? A Manu. Então tá. Pode ir as crianças. Que bom que tem escolinha hoje à noite. Obrigado, tá? Então, eu dizia, não compre comida fiada. Ah, bota no cartão. Olha, esse negócio de cartão nós vamos falar daqui um pouquinho, tá? Mas tu diz, mas pastor, eu não tenho de outro jeito. Olha, eu acho que eu até comeria menos para não comer fiado. Eu estou falando de mim, eu não estou aqui estabelecendo uma lei para vocês, irmãos. Estou falando de mim. E aproveitar, já perdi uns quilinhos, né? Porque comprar até comida sem pagar imediato, porque é muito fácil. E aí esse casal que eu dizia a vocês, irmãos, era assim, ó. É, vai lá no mercadinho e faltou óleo para fazer o arroz ali, para fritar o arroz, né? Vai lá e busca o óleo. E aí a guria está vindo buscar óleo. Ah, já vou comprar também uma bolachinha para depois do almoço. Eles vão pegar um chocolate também. Ah, mais um refri para o almoço. Foi comprar só 1 litro de azeite. Chegou em casa com 2 sacolas. Ah, no caderno é fácil comprar. É muito fácil, né? Bota na conta. Antigamente dizia, pendura, né? É, como era no prego, acho que aí o comerciante botava, tinha um prego ali no comércio, e ele pegava o bilhetinho e pendurava no prego. Pendura. Quando vê, está um maço assim de papelzinho pendurado. Resumindo a história, o casal esse, com seus filhos, gastavam o dinheiro deles. Quando ele ganhava o dinheiro, ganhava na quinzena, já não conseguia pagar nem o armazém. Já não estava dando, já pagou a continha e ficou já um resto de continha e continuava o mesmo sistema. Vieram se aconselhar conosco e a primeira coisa que nós dissemos em finanças, acaba o caderno. Só compra à vista. É 1 litro de leite? Vai lá, R$1,90, R$2, dois e um pouquinho, paga à vista. Não tem para comprar à vista? Não toma leite, toma água. Ninguém vai morrer se não tomar leite, né? Ainda mais que leite é mais para crianças, vamos dizer, seria mais útil em termos de utilidade, ou idosos. mas ninguém vai morrer por falta de leite. Então, e esse casal chegou lá na venda e disse assim: nós não vamos mais comprar caderno, vamos fechar a conta aqui, vamos pagar. Em 2 meses, já sobrava dinheiro na quinzena. Mas aí, vai mandar o filho comprar 1 litro de azeite? É só 1 litro de azeite, leva o dinheiro contadinho, e não tem mais fiado. Então, esse negócio do fiado, o que é o cartão de crédito? É o fiado. É o fiado eletrônico, né? Irmão, se tem alguém comendo aqui, antecipado para pagar depois, te esforça para sair disso. Te esforça para sair disso. Tem uma irmã que tem um comércio ali, a irmã Renê está aí conosco. Vocês conhecem ela, irmãos? Fica de pé, irmã Renê, vou te apresentar. Obrigado. A irmã Renê, ela começou vendendo sapato aqui na cidade, com 2 malinhas de casa em casa e 1 filho na mão, né? Era o filho pequeno ainda. E ela é uma grande vendedora. É, eu admiro ela, né? Tu vai lá no comércio dela, tu não sai sem sapato, sabia? Mas, irmãos, se vocês pendurar, paguem, né? Nós pagamos. Mas a irmã Renê já me disse, se ela recebesse todos os fiados, bom, era uma montanha de dinheiro, né? Ao longo dos anos, o que ela já perdeu de fiado. Como eu disse, quem está no comércio, ganha e perde. Jesus nos mandou, então, fazer cálculo. Se você vai comprar algo e tu não tem condição de pagar, não compre. Ah, é oferta, é promoção, não compre. Não te deixa empurrar por esse negócio. Faça cálculos. Ah, mas pastor, onde é que está a fé? Jesus mandou calcular. Nós temos fé, mas eu tenho uma coisa que eu aprendi quando nós estávamos construindo esse prédio, reformando ele. Nós entramos aqui, irmãos, quando compramos, nós tínhamos em caixa 10% do valor disso aqui. Do valor disso aqui, quando era tudo velho e abandonado. E nós tivemos uma palavra de Deus naquela época. E eu entreguei essa palavra para os irmãos da diretoria e do conselho, que dizia assim: a conta que Deus manda fazer, Ele paga. Com essa palavra, é importante vocês saberem, com essa palavra nós andamos aqui pela fé. Sem ter o dinheiro, e mês a mês, Deus supriu. Para os irmãos saberem, as prestações aqui eram de 10 mil reais, a prestação só do prédio velho. E gastamos mais 300 mil para reformar tudo isso. Nunca atrasamos uma conta, mas Deus deu uma palavra para nós. Foi difícil, irmãos. Foi caminhar por fé, mas Ele diz: a conta que eu mando fazer, eu pago. E eu entreguei essa palavra para os irmãos e nós fomos, e fomos, e fomos. Muitos de vocês estavam lá, estão aqui desde que nasceu esse lugar. Deus honrou. Não faça conta se tu não tem uma possibilidade humana de pagar ou uma palavra revelada de Deus para dar o passo. Não é, vou fazer a conta pela fé, vou largar cheque pela fé. Ah, meu irmão, depois tu vai ter que buscar esse negócio. E aí, pode desonrar a Deus. Muito cuidado, tá? Sobre o fiado e o cartão de crédito, eu disse que eu ia falar para vocês um pouquinho hoje. Eu recebi esse cartão aqui, tem um campinho de futebol, dá para ver daí? E diz assim, é de um cartão de crédito que eu tenho. Cliente Itaú Card tem sempre a melhor estratégia para driblar as despesas. Ó, vamos abrir para ver a surpresa. Use o crédito pessoal TAM Itaú Card e derrube a marcação das contas que avançam no seu orçamento. Ó, vou ganhar o jogo, né? Aí vem um cheque aqui, ó. Dá para ver que é um chequezinho? Valor de R$ 5.200 a Paulo Gilberto Bom, que é o meu nome. Nominal, me senti orgulhoso. Orgulhoso de brincadeira, tá? Brasil, maio de 2010, assina Itaú Card. Paulo, Olha o meu nome. Vem para vocês com nome também. Como essa gente é boa, desconhece a gente pessoalmente. Mentira, nem sabem quem tu é. Lá tu é um valor. Paulo, você tem 5.200 pré-aprovados e só paga 344,09 por mês. Só não diz quantas vezes tem que pagar esse negócio. Qual é a mágica? Que essa gente, será que eles são tão bons assim? Isso aqui é marketing. Chega a usar o nosso nome para ser uma coisa personalizada. Aí depois eu fui lendo aqui embaixo, né? Vá curtir o Mundial 2010, livre de preocupações. Com esse dinheiro aqui dá para ir lá na África e voltar, sabia? Só tu volta e depois tu está atolado, enterrado, tudo que é coisa, nas despesas. E aqui embaixo, que tem que ler de lupa, ali diz R$3,90 ao mês, aqui já é outro valor. E depois, para contratar isso aqui, tem mais 80 de contrato, e mais uma taxinha disso, e mais uma daquilo, e mais daquilo outro. Falando, esse R$3,90, na verdade, é um engano. Primeiro que já é muito alto. A poupança esse mês, quem tem dinheiro na cadeira, poupança aí, pagou 0,5, né? 0,5%. Eles pegam o teu dinheiro a 0,5% e vendem a 12%, 14%, 16%. Outro dia, eu fui numa dessas que faz carteira de motorista, centro de condutores, né? E a minha filha está fazendo a carteira de motorista. Aí cheguei lá, e dá o valor, acho que é 900 e pouco. Não, mas o senhor pode parcelar. Eu disse, bah, coisa boa, né? Dá uma aliviadinha. O senhor pode parcelar, então, peguei o cartão. E só, mas antes, qual é o juro que vocês estão cobrando? 14%. Na boa, assim, ó. A carteira ia sair 1.500 e pouco. O Paulo Santana falou ontem de manhã sobre esse assunto. Não sei se alguém escutou. Eu estava dentro do carro, ouvindo o rádio. É, mas aí, gente, eu disse, não quero fazer no cartão, não. E aí eu disse, claro que o moço que atende ali não tem nada a ver com isso. Isso é a financeira. Eu disse, eu não trabalho para banco. Eu queria que tu pegasse essa frase para a tua vida. Eu não trabalho para banco. O banco tem que trabalhar para mim. Guarda isso, se tu conseguir guardar isso nessa noite, já valeu a noite, viu? Eu não trabalho para banco. Vocês estão trabalhando para banco, irmãos? Às vezes tem irmão que pega empréstimo de um banco, bota no outro, bota no outro, bota no outro. Irmão, pode ser que tu chegou a esse ponto, eu não quero trazer uma crítica, tu já está esguelado com esse negócio, né? De trabalhar para banco. Eu não quero te criticar, mas eu quero dizer, sai disso. Pastor, eu não sei como eu vou sair. Eu também não sei, mas sai disso. Tem que sair disso. O Eduardo está por aí? O Dudu está onde? Dá para vir aqui, Dudu? Ele tem um testemunho para dar nessa área. Nessa área de cartão de crédito. Quem tem cartão de crédito aqui de vocês? Tá, olha, quase todo mundo. Fazer uma perguntinha, uma conversa hoje à noite. Vocês atrasam prestações ou pagam a fatura pela metade ou... Quem aqui atrasa a prestação ou já atrasou? Não é pecado, de repente deu um aperto. Já atrasou, já. Mas é ruim atrasar, né? No mês que vem, já vem aquele a mais. Irmãos, eu tenho cartão de crédito. Olha, eu não atraso. Às vezes eu preciso comprar passagem aérea, é uma coisa muito fácil de comprar com cartão de crédito. Mas eu não atraso. Eu me aperto daqui, me aperto dali, porque senão tu começa a pagar juros sobre juros sobre juros. Sobe aqui, Eduardo, sobe aqui, porque senão o pessoal não vai te ver. Esse é um homem que tinha 9 cartões de crédito, é um homem famoso, todas as financeiras gostam dele. Gostavam. Uma vez eu estava conversando com um pastor, eu não sei porquê, né, mas a gente vem de uma cultura, muito, uma cultura onde que para te adquirir tudo é difícil, tudo é ruim, né? E daí, de repente, tu começa a crescer, Mas às vezes tu acha que tu tá tão grande, mas tu, na real tu não tá tão grande assim, né? Então, sempre quando os bancos mandavam lá para casa cartão de crédito tal, eu fazia. Cartão de crédito tal, eu fazia. Cartão Bradeia, como é que é, Ipiranga, esses... Petrobras Ipiranga eu tinha, para mim, para Maristela. Tinha da... O Ipiranga esse eu também tinha. Tinha tudo que era tipo de cartão. Tudo que era cartão eu tinha. E só que eu tinha um problema, cara. Eu não sei, isso aí era uma maldição. E a gente, eu e a Marcela, nós oramos por isso. Eu sempre, quando eu ia pagar o cartão de crédito, eu sempre pagava no mínimo. O mínimo. Às vezes eu tinha o dinheiro, mas eu pagava no mínimo. E eu sempre pagava no mínimo. E às vezes eu tinha lá, tinha uma fatura, um exemplo assim, de R$200 e o mínimo era 50. Vou pagar 50. E eu tinha os R$200, não sei porque eu fazia isso. E eu sempre, era sempre cartão. Daí o que acontece? Daí a minha esposa confiscou meus cartões. Ela falou, não, vamos dar uma geral. E eu vou dizer para vocês, nós ficamos um ano para a gente recuperar esses esquemas do cartão. Um ano. Um ano a gente foi recuperando. Hoje eu tenho cartão de crédito, que nem o pastor falou. A gente precisa, porque de repente precisa comprar alguma coisa que o valor é elevado, ajuda, tem umas condições. Mas eu procuro usar ele devidamente, porque eu sei que eu corri atrás para tentar recuperar isso que eu perdi. E os bancos não estão nem aí. Se tu, quando tu está preso a eles, eles só querem te cobrar juro. E hoje eu estou aprendendo ainda. Deus, aquela vez que teve o seminário de finanças, eu aprendi muito sobre e estou aprendendo ainda muito sobre finanças. E eu sei que Deus tem me dado muito mais do que eu pensava, do que eu imaginava. E tem, na área financeira, ele tem me abençoado muito mesmo. Muito mesmo. Se eu fosse falar para vocês, eu ia falar, o pastor sabe, né, pastor? Tantas coisas que Deus tem feito na minha vida na área financeira. Uma vez, a primeira vez, antes de eu acho que eu estava uma semana convertido, 13 anos atrás, eu fui num seminário da Donep, e tinha um pastor lá orando, e ele orou por mim. Daí eu, recém começando na fé, né, daí ele olhou para mim e disse assim, Deus tem uma palavra para ti, que na área financeira, na tua casa, nunca vai faltar. Tu vai ser sempre próspero da tua área financeira. E isso para mim foi meio que impactou, porque a minha vida toda eu não tinha condições financeiras. Eu até tenho uns traumas, sabe, pessoal? Tipo assim, eu chego em casa, eu vou ligando tudo que é luz. Daí a minha esposa disse, por que tu liga toda a luz? Assim, cada vez que eu chegava na minha casa, quando eu era solteira, a luz estava cortada, então agora eu tenho luz, eu quero luz. Tomar banho com água quente, quando eu era solteiro, tá louco, quando tinha água. Então, quando Deus me entregou essa palavra assim, e mesmo assim, eu vindo dessa cultura, a gente tem que aprender algumas coisas financeiramente, né? Hoje, de repente, o pessoal ganha 500, 600, 1.000, quando vai aumentando muito, tem que aprender mais ainda, porque tu começa a se perder. E é muito fácil, teve um tempo atrás que eu estava bem perdido assim, nesse lance financeiro. Estou ainda aprendendo, estou tentando recuperar muitas coisas ainda. Mas no cartão de crédito eu consegui, uma boa parte, me livrar disso, sabe? E eu digo para vocês, para te ver como era algo maligno, porque eu tinha o dinheiro e pagava o mínimo. E era impressionante, eu disse, eu vou deixar para pagar o mês que vem, eu pago tudo. Daí eu comecei a botar, a minha esposa, nós pegamos, vamos cortar, eu cortei todos os cartões, não fiquei com nenhum cartão eu fiquei. Esse cartão de posto, isso aí eu não tenho mais esse tipo de cartão. Eu tinha cartão de posto, eu tinha todos os postos que parecia e eu tinha o cartão dos postos. Então eu não tenho mais esse tipo de cartão, eu cortei, hoje eu tenho dois cartões, que são da minha agência, do gerente da minha agência, para mim facilitar algumas coisas, transação bancária, e é isso aí. Amém. Obrigado, Eduardo. De 9 cartões, reduziu para 2, e aprendeu a gerenciar. Está aprendendo? Mas, irmãos, Tu também tem uma palavra aí, diz. Três, quatro, quatro. De 216 que paga, 127 é juro. 137. 24, que não diz ali quantas vezes era, mas é 24. Então, quando vocês ganharem esses papeizinhos aí, querem trazer para mim, eu vou começar a guardar isso aí, fazer uma pastinha. Esses tipo assim, tá? Não caiam nessas armadilhas, irmãos. Isso é armadilha. Esse dinheiro aproveita para ti e para tua família. Não dá para banco, não. Todos os meses, assim. Assim, quando compra carro, olhem bem quais são as condições. Quando compra uma casa ainda vai valorizando. O carro, ao contrário, normalmente vai desvalorizando. Tem outra cartinha aqui dizendo o seguinte: oportunidade exclusiva para Alexandre. Exclusiva, parece que é só para ele na face da terra. Eles usam as palavras certas, vocês sabiam? As palavras certas. Olha o que diz: 50% de desconto na primeira anuidade, mais dois cartões adicionais grátis. Então a família vai ganhar três cartões, todo mundo vai gastar à vontade. Só Itaú Card, estou usando aqui o nome, porque é o que vem para todos nós, não tem problema. Só Itaú Card presenteia, é um presente, você com 50% de desconto na primeira anuidade, mais dois cartões adicionais grátis. Alexandre, são poucas pessoas que têm o cartão, compra parcelada em até 12 vezes, sem juros, eu não acredito, até 40 dias para pagar suas contas, e não precisa ter conta corrente em banco. É só vantagem. Pegue os três cartões e saia gastando. Mais ou menos assim que eles estão dizendo. Irmãos, isso tudo aqui, eu nem vou dizer que é pegadinha. Isso aqui é um pegadão, né? Amarra nós ali e estamos prisioneiros. Tem um exemplo aqui do cunhado da Vera. Eu perguntei para ela se eu podia citar. O cunhado dela morreu com 42, 43 anos agora, no ano passado, lá em São Paulo. Eles tinham uma empresa, ele trabalhava numa empresa lá, gerenciando. Se nós, acho que era 34 cartões de crédito, não é, Vera? 34, Celso? 32 ou 34 cartões. Tirava dinheiro de um, botava no outro, fazendo assim, ó. Para tentar se salvar e salvar empresas, nem era tanto questão pessoal, era mais da empresarial. O homem teve um infarto e morreu, com 40 e poucos anos. Não tem quem consegue gerenciar, se preocupar, se estressar com 30 e poucos cartões. Vai dar alguma coisa em ti, tu não vai aguentar isso. Então, por isso que Jesus disse, quando tu vai entrar numa coisa, seja qual for, no caso aqui, em contas, calcula muito bem. Pode ser que vocês, irmãos, mas pastor, eu não sei usar cartão de crédito, eu me empolgo e compro. Então, deixa eu te dizer uma coisa, tu não pode ter cartão de crédito. Quebra ele, joga fora, corta ele. Se tu não sabe comprar, não podes ter, isso é que nem alcoólatra, não pode botar nada, que nem o drogado, não pode cheirar, fumar, nada. Volta tudo de novo. Se tu não sabe, eu não consigo ter cheque, não pega mais folha de cheque. Tu vai ver, eu compro ainda lá no caderninho, no barzinho da esquina, na mercearia. Se tu não sabe comprar e teus filhos não sabem comprar, para com o caderno. Irmãos, isso aqui é para salvação econômica de vocês. Vivam mais simples, vivam mais apertadinho, mas vivam em paz. Vai dormir sem pagar juros, vai dormir tranquilo, sem uma preocupação horrível. Tá, mas pastor, eu já tenho a conta feita e estou apertado. O que que eu faço? Eu tenho algumas dicas aí, o que você faz? Sim, pode dizer. Que é muito alto o juro, o que é o cheque especial? 12? 10? 8%? Depende do banco. Irmãos, não conta com aquele dinheiro. Ah, mas eu posso avançar, porque o banco cobre para mim. Cobre. Mas tu paga por isso. E tu não paga barato. Eu digo o seguinte, não tem nada que dá mais dinheiro na vida do que vender dinheiro. O banco vende dinheiro, né? Ele diz que empréstimo. Não é empréstimo, não. Aquilo é venda de dinheiro que tu paga muito caro para comprar aquele dinheiro. Uma coisa que eu quero dizer para nós crentes. A Bíblia também condena nós cobrarmos juros de outros. Porque se tu empresta um dinheiro para um irmão com um jurinho de poupança, isso não é. Tu não tem lucro nenhum, ele está só repondo o que o dinheiro se desgastou, isso não é lucro. Mas se tem um irmão apertadinho e te pede, me empresta 1.000, te empresto 10% ao mês. Tu está ajudando ou tu está afundando esse irmão? Porque no mês que vem ele te deve 1.100. No outro mês ele vai te dever 1.110. E assim vai indo. Então tu não... Aqui, ó, a Bíblia condena uma palavra chamada usura. Já ouviram essa palavra, usura? É esse juro abusivo. Você pode emprestar um dinheiro para o irmão, empresta. Até a Bíblia chega a dizer, olha, empresta, mas... Tipo assim, não conta muito com isso. E às vezes é melhor dar do que emprestar. Viu? Mas se você empresta, nunca empreste que vá afundar o outro. Empresta de maneira que vai levantar o outro. Tem um irmão aqui da igreja, que eu tive uma conversa com ele há poucos dias, ele pegou dinheiro com a agiota a 25% ao mês. Agora vocês ficaram apavorados. 25% ao mês. Isso é desespero, é loucura, é tudo. Claro que não estava conseguindo pagar. E aí o credor, o dono do dinheiro, não quer receber, não precisa pagar, vai deixando correr. Claro que a 25 por mês, hein, ó, é R$1.000, no mês seguinte é 1.250. Então, nunca vá para essa, eu chamo isso uma zona de desespero. Digamos, o barco está afundando, o barco financeiro está afundando, e tu diz, eu vou pular na água. Mas tu sabe que é cheio de tubarão lá. Tu vai pular na água para quê? Para os tubarões te comerem? Não vai. Segura lá, pode ser que sobre um barril, uma tábua e tu fica em cima da tábua. Mas não pula onde tem tubarão, eles vão te devorar. Certo, gente? Se você já está em contas, então seja de cheque especial, seja o cheque mesmo de papel, seja o cartão de crédito, seja a quitandinha da esquina, toma um propósito de zerar isso. Quem aqui tem conta? Não precisa... Tá, pode dizer, você tem conta. Está conseguindo pagar? Isso é uma conversa de irmãos hoje. Alguém está muito apertado, toma um propósito. Depois desse seminário, eu vou tomar atitudes concretas e vou sair das contas. Nem que tu tenha que baixar o teu padrão de vida, baixa. Ah, eu tenho um carro bom. Se é o caso, vende e compra um carro mais simples. Mas sai das contas. Depois, quando tu sair das contas, tu pode de novo comprar um carro melhor. Vai matando as contas, porque senão as contas te matam. Olha aqui, ó. Dicas para sair das contas e negociar com o credor. Faça um contato com o credor ou com o banco, seja lá para quem você deve. Confesse a sua dívida. Eu devo. Não nego. E não posso pagar agora. É, às vezes, você sabe que o credor gosta que você chegue lá e preste contas para ele. Isso acalma ele também, você sabia? Acalma. Não, mas eu não vou negociar. Mas olha, eu no momento não tenho como lhe pagar. Eu quero lhe pagar, mas hoje eu não tenho o valor todo. Confesse a sua dívida. Apresente para o credor as suas possibilidades de acerto. Dentro da tua realidade. Você deve R$1.000 para uma pessoa. Tu não tem como juntar os mil. Tu não tem como juntar duas de 500. Então tu diz para o teu credor: eu te pago, vamos estabelecer hoje, 10 de 100. Se ele está vendo que tu também está muito apertado, sabe o que, que ele vai pensar? Eu vou pegar os 10 de 100, antes que eu perca tudo. Essa é a cabeça do credor. Os negociantes ainda é mais ou menos isso aí, vocês que negociam? Quando tu vê que o teu devedor está muito mal, tu está ajudando ele, tu dá um alívio para ele, e tu está recebendo o teu dinheiro, penso eu, que é bom para os dois. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para René. René, tem muita gente lá que te deve, né? Tem caixas inteiras daquelas fichinhas. Se essas pessoas chegassem lá, dívida de 2 anos, 5 anos, 10 anos, tem tudo que de idade de dívida, né? Acho que já tem dívida quase da idade da dona René lá. Hein? Se eles chegassem lá e dissessem: olha, eu comprei um sapato aqui faz 3 anos, o sapato era R$50 lá na época, e eu posso te pagar os 50 hoje. Tu tira a minha conta aí? Tira. É isso aí. Ela não ia botar: ah, mas a inflação do 2008 foi tanto, a do 2010 foi tanto, a do 2000... Não. Me dá uns 50 para cá e está quitada a tua conta. Hã? É melhor uns 50 na mão, hein? Hein, irmãos? Do que muitos 50 voando. Eu peguei o ditado aquele do passarinho da pomba voando, né? Vocês não negociariam assim? Aqui tem muitos irmãos que são negociantes. É isso, irmãos. E outra, tu ganhou o cliente, ela está dizendo. O cliente volta. Ele, às vezes ele tem vergonha de vir na tua loja. Não, aí claro. Deixa ele voltar, mas diz para ele: ó, vamos negociar dinheiro, isso vai ser bom para ti e vai ser bom para mim. E é mesmo, é bom para os dois. Mas ele volta a ser teu cliente. Perceberam essas coisas? Negocie com o teu credor. Ou, se ele não aceitar a tua proposta, ouça a contraproposta dele. Deixa ele fazer a proposta dele, afinal, tu é o devedor. Por último, seja firme e educado na sua proposta. Tenha sempre em vista e deixe bem claro ao seu credor que é melhor algo pingando a conta gotas do que nada. Ele vai te entender. Ele vai te entender. E você também vai entender ele. Irmãos, essa é uma pequena introdução sobre uma questão assim bem prática do nosso dia a dia financeiro. Não faça conta que você não pode pagar. Não compra de maneira compulsiva. É possível que a maioria de nós, se entrar numa loja de carros hoje, aqui tem vendedor de carro, é possível que tu entre lá, tu não precisa de carro novo, tu já tem o teu, mas as vantagens são apresentadas como tantas que você sai com um carro novo. É possível. Você sabia que tem cliente que não sabe dizer não? Você é desses ou não? Você consegue dizer não? Ó. Ó, ele está dizendo aí para quem não ouviu, ele é vendedor de carro. Ele disse ali que o cliente vai fazer uma revisão. de repente, dos 5 mil quilômetros, 10 mil quilômetros, o carro está novinho. E conversa vai, conversa vem, e o cliente sai com o carro novo e deixa o carro velho. Velho não, ele deixa o carro novo para pegar um mais novo. Mas na cabeça dele, de repente, aquilo já é carro velho. É ou não é, irmãos? Carro velho, acho que é o Fiat 147, aquele primeiro que apareceu, se lembra? Que ano foi aquilo? Alguém sabe? 70 e poucos, acho que foi, né? 76? Eu acho que sim. É, esse já está mais velho, mas pode estar bem conservado ainda. Mas muitos de nós, quer ver uma coisa? Quem aqui dos homens já foi nessas lojas que vende traje para homens? Teva, ou ali tem, acho que é aduana. Tu vai lá comprar uma camisa. Muitos saem de lá com um terno, com a gravata, uma camisa, um sapato, um cinto, umas meias, e é capaz de sair até com as cuecas. Tudo, dos pés à cabeça. Tu foi comprar uma camisa. Essas coisas, irmãos. Ah, e o lenço, ainda falta. Tu sai de lá com o lenço. Sai com tudo isso, gente. Tudo combinando. Tu sai bonito de lá. Bonito, mas endividado. Se o teu bolso comporta, não tem problema. Amém. Não é problema se... Tu está bem consciente, teu bolso aguenta sair de lá vestidos do pé à cabeça. Mas se o teu bolso não comporta e tu foi comprar só uma camisa, seja firme. É só a camisa. É só a camisa. Só acontece com os homens, ele está dizendo isso. As mulheres não acontece isso. Não, né? Não. É, mas... As mulheres acontecem também, hein? Mas vejam, gente, às vezes tem uma coisa, mas aí ele chega lá, compra a camisa, mas comprando o terno ganha mais uma camisa. Se você precisa, volto a dizer, tudo bem, mas se não é necessidade, não deixa os outros criarem em ti uma necessidade. De repente tu chega em casa, é verdade, eu precisava de mais um terno, ainda bem que eu comprei. Já tem 10 ternos lá empilhado no guarda-roupa, que quem não usa no dia a dia, aquele troço lá, quando vai usar de novo, tu já está mais gordinho, já não serve mais. Né? Só alguns aí que usam toda hora por causa do serviço. Né? Então, essas coisas, muito cuidado, irmãos. Tá? Tomou uma decisão antes de eu ir para outra parte? Vamos dar uma paradinha. Tomou uma decisão com cartão de crédito, cheque, pré-datado. Cartão de crédito não é de crédito, isso é cartão de dívida. Temos que ter bem claro essas coisas, viu? Cartão, lojas Renner. É, bom, aí é todas as lojas, né? Deixa eu dizer uma coisa para vocês, irmãos. Se tu sabe fazer o cartão trabalhar para ti, tu pode ganhar dinheiro. A gente está falando mal do cartão para quem não sabe trabalhar com ele. Mas se tu sabe, tu precisa comprar uma geladeira nova. E é 10 vezes sem juro, realmente sem juro. Mesmo o preço de um outro que é à vista. E tu depois é uma pessoa bem controlada em pagar todo mês. É 10 de 100, tu paga 100. Aí o cartão trabalha para ti. O que nós não podemos é nós trabalhar para o cartão. Daí o teu esforço, eu conheço irmãos aqui da igreja, que já pagaram, acho que assim, ó, casas e carros para bancos. Tira de um banco para pagar o outro, para pagar o outro, e o juro vai. Tu trabalha só para isso. Eu não sei se tem alguém de vocês aqui, mas se tu não fosse descuidado nas finanças, tu teria muito mais recursos hoje. Fala, Silvana. Bem alto. só para pagar juro. Eles tinham uma dívida de 50 mil da empresa. Sim. Sim. Claro, é isso aí. Isto. Nós vamos criar aqui na igreja, depois desse seminário, obrigado, Silvano. Nós vamos criar aqui um aconselhamento financeiro. Já tenho contato assim com 2, 3 irmãos que trabalham muito bem, né? São assim, pessoas muito organizadas em finanças. Tem aconselhamento espiritual, tem aconselhamento familiar, tem aconselhamento de tanta coisa. Vamos criar, você precisa, tipo, esse seminário que nós estamos fazendo aqui, você vai poder abrir, ó, chega e diz, pastor, eu preciso de um aconselhamento financeiro. Eu não vou te dar isso, não é bem a minha área, eu nem sou bom nisso. Quem cuida das contas lá em casa é a minha esposa, ela é muito organizada, e eu diz, cuida de tudo para nós, que eu prefiro que tu faça. Né? Os dias de pagar a conta, ela sabe tudo, eu não sei nada. Não é tanto também não, né? Mas nós vamos, e aí você pode, pastor, eu estou endividado, como é que eu saio? Eu vou te passar, marca a hora com esses irmãos, e eles vão te aconselhar, porque sabe, quando a gente está endividado, nós não conseguimos pensar direito. Tu está dentro daquele furacão, tu não consegue ver uma saída, parece que tu está aprisionado. E de certa maneira está. Então tu precisa de pessoas que olham de fora. Se tu tem daí liberdade, olha, eu ganho tanto, eu estou gastando tanto mais tanto. Então vai dar errado as tuas contas. Tu vai quebrar. Então nós vamos ter o aconselhamento financeiro. Vai ter já tipo assim, acho que a partir de agosto nós vamos estar com isso instalado. Que tu pode te aconselhar particularmente. Vai fazer uma compra. De repente vai comprar uma casa. Vai comprar um carro, vem te aconselhar com esses irmãos que são negociantes e que sabem tratar bem das contas. De repente, tu compra um carro, se tu não cuidar, tu vai pagar 2 carros. É ou não é mais ou menos isso aí, o pessoal que mexe com contas? Tu tem que ver isso. Se vale a pena, então, comprar um carro 0 quilômetro ou comprar um carro, tu tem que ver. Também se tu compra um carro muito ruim que vai ter toda hora mecânica, tudo isso tem que pesar, mas com pessoas que entendam de negócios. Porque às vezes a gente se mete a fazer negócio e a gente não entende muito de negócio. Né? Então deixa alguém que está bom nisso, alguém que já está experiente e bem sucedido, deixa essa pessoa te dar dicas. O negócio não é a quantidade de dinheiro que tu ganha, é como tu gerencia tudo isso. Tem gente que ganha 1 salário mínimo e não está endividado. Eu conheci uma pessoa que ganhava, uns anos atrás, 13 mil reais, alguns anos atrás. Não tinha casa própria, o carro que andava tinha sido dado pelo pai, estava endividada, ganhando 13 mil reais. Não podia ver nada, comprava tudo. Aí não tem dinheiro que chega. Não tem dinheiro que chega. Esse lado, irmãos, tome um propósito. Não um propósito, não atrasa mais conta. Se é do cartão de crédito, da fatura, não paga. O Eduardo pagava o mínimo. E tinha o dinheiro para pagar tudo. Sabe o que? A gente às vezes tem um vício. Ah, vou pagar o mínimo. Outra coisa que a gente tem um vício que a gente tem que vencer, inclusive eu. Vamos pagar a conta no último dia. Amanhã acho que é o dia, o último dia de pagar o INSS, né? É até o dia 20? Não, pessoa física, até o dia 15. Então tá. Mas às vezes a gente pega e leva até lá, né? E se dá qualquer problema. Ah, eu tiro o dinheiro no caixa eletrônico. Aí não saiu no caixa eletrônico aquele dia. Já vai pagar multa. Então tem coisinhas que eu acho que a gente ficou viciado e temos que nos libertar desses vícios. Esses vícios custam caro, né? Certo, gente? Vamos para uma segunda parte? Vocês estão com calorzinho aqui dentro ou não? Tá, né? Tá um pouquinho, mas sabe o quê? Hoje tem só dois ar ligado. Quando tiver os cinco, aí vocês vão ver como vai ficar bom aí dentro. Dá para vir só de camisetinha lá fora, caindo neve, e nós aqui de camiseta. Daqui uns dias vão ligar tudo já. A S-Sul já nos deu o sinal. Parece que semana que vem está tudo ok. Irmãos, eu nem vou conseguir entrar em tudo que eu queria. A segunda parte, nós vamos até umas 9:30, tá? Vocês, todo mundo olharam para o meu relógio. É um relógio, sim, que eu tenho um relógio escondido. Que já não é tão escondido, né? É tipo a câmera secreta. A segunda parte, eu queria que vocês abrissem comigo a Bíblia em Mateus. Agora vamos para uma parte mais espiritual do dinheiro. Porque, olha, se o diabo te destrói no financeiro, e às vezes ele destrói, mas nós permitimos. Lá em Mateus capítulo 6, versículo 24. Olha o que diz ali. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Está com a tua caneta na mão aí? Escreve do lado de riquezas, ou riquezas igual mamon. Mamon. M-A-M-O-M. Mamon. Não é tipo alemão, mamão, tá? Né? Como é que está o nosso são aí, tá bom? O são? Alemão que fala são, né? Eu sou alemão, então se alguém aqui não se sinta ofendido. Viu? Hein? O nosso são, o nosso mamão. Pois aqui, não podeis servir a Deus e ao mamon. Você sabia que na Bíblia, ou no Novo Testamento melhor, tem 215 versículos que falam de fé. Tem 218 versículos que falam da nossa salvação. E tem 2.084 referências bíblicas que falam da administração financeira. 215, 218 e 2.084. Tu lembra algumas coisas de administração financeira que Jesus falou? Além do calcular ali, que ele estava falando discipulado, mas nós adaptamos. Há um homem, lá no Lucas 16, fala do administrador infiel. Tem outra passagem em Lucas que diz que um homem arrendou a sua terra, foi fazer uma viagem, e quando voltou, pediu contas dos administradores. Perceba, tudo isso aí tem a ver com dinheiro, com bens, com posses, com administração. A Bíblia está cheia dessas palavras. O próprio Senhor Jesus, grande parte das parábolas que ele usou, tinha a ver com dinheiro. Ainda que tinha uma dimensão espiritual, um ensino por trás daquilo ali. Mas tinha a ver com dinheiro. Então, o dinheiro na Bíblia, irmãos, é um assunto maravilhoso. Eu gosto muito de falar de dinheiro. E eu até devo dizer a vocês, irmãos, que a nossa igreja trata a questão financeira de uma maneira muito equilibrada. Eu posso perguntar aqui de público, se alguém de vocês já foi roubado nessa igreja. Se alguém já foi extorquido, arrancado dinheiro de ti, ou se tem uma pressão emocional tão grande que você dá, bah, se eu não der, eu vou para o inferno. Não, aqui nunca houve isso e nunca haverá, porque nós vamos tratar a questão financeira como Deus trata na Bíblia. Jesus chegou a dizer que o dinheiro, irmãos, as riquezas, é um perigo. Chegou a comparar a um Deus. Onde, por isso que eu disse, onde diz riqueza, Jesus usou a palavra mamon, que era o Deus da riqueza no mundo antigo. Então, não dá para tu servir. Mas pastor, a gente não pode negociar, a gente não pode prosperar. Pode e deve. Mas tu não é escravo, porque servo ali quer dizer escravo. Tu não é escravo do dinheiro. Tu não é um devoto, como se fosse um ídolo e tu te devota para ele. Tu te rende, tu te ajoelha. Por dinheiro eu faço qualquer coisa. Aí é ídolo. Jesus disse, não dá para servir os dois. Ou o coração seu estará em Deus, ou estará no dinheiro. Jesus um dia citou também em Lucas capítulo 12, de um fazendeiro que fez uma super colheita, né? E aquele fazendeiro guardou tudo, fez galpões novos, e aí ele deitou na sombra e disse, bom, agora sim, agora estou tranquilo. E o Senhor lhe disse, louco, esta noite te pedirei a tua alma, e o que tens, para quem será? Eu soube de uma história de que um dos homens mais ricos do mundo pediu para a companhia telefônica instalar um telefone público dentro da casa dele, para as visitas, quando virem, usarem o telefone público. E isso é avareza mesmo, né? Eu sei de pessoas que dão uma descarga por dia no vaso. Quer tenha usado o número 1 ou o número 2. Entenderam, irmãos? Entenderam, né? Uma descarga para não gastar água. Luz. Irmãos, eu sou contra esbanjar. Eu sou contra esbanjar. Que nem comida no prato, tem que comer tudo. Não se bota comida fora. Eu sou contra esbanjar, mas, por exemplo, luz. Eu não gosto de ambiente mal iluminado. Não sei vocês. Aquela luzinha, 25 watts ali. Pá, que chega a dar um nervoso. Sabe que aquilo até depressão causa na pessoa? Pessoas deprimidas gostam de ambiente meio fúnebre, né? Não, irmãos. Claro, tu saiu do ambiente, apaga a luz. Não deixa, os filhos vão escovar dente, fica a torneira aberta ali, eles devem assim, não, eu, baixa a torneira aí, desliga aí. Escovou, depois usa de novo, e assim vai. Chuveiro, banhos longos, para quê? É, vocês têm filhos, né, adolescentes, eu também, vocês outros aí. Nós temos que estar sempre ali ajudando, porque isso, irmãos, isso é dinheiro. E nós não vamos trabalhar, nós não servimos uma mão. E nem vamos trabalhar para quem trabalha para ele. Aí é que está. Porque o mundo aí fora serve uma mão. Quando a gente se converteu, a gente tratava dinheiro da maneira que o mundo trata. E quando a gente veio para a igreja, se não é ensinado, nós continuamos como crente com a cabeça de mundano no aspecto financeiro. Por isso, não nos rendemos a um mamon. Ele chega a ser comparado a um Deus. Dinheiro, irmãos, quando bem usado, é uma bênção. É ou não é? Você pode dizer dinheiro bem usado é uma bênção? É. É ruim não ter dinheiro. É ruim, sim. Nós aqui não pregamos miséria. Ontem à noite eu disse, tomara todos vocês fiquem ricos. Tomara. Trabalhem, peçam a bênção de Deus, tratem dinheiro como Deus ensina na palavra. mas nunca deixe o dinheiro te aprisionar. Sabe quando é que o dinheiro te aprisiona? Não é quando você cuida dele para não esbanjar. Não. Quando você não é mais dizimista, não entrega mais a primícia para o Senhor, nós vamos falar desse assunto também. Quando você não é mais generoso, você não dá nada. Ou você vai no aniversário, ih, tem que levar presente, que desgraça. Tá bom, levo presente, mas vou comer até estourar. Vem, ó. Dois demônios, o mamão e a gula. Dois demônios, pegaram ele, né? Magula. Gente, vocês estão vendo? Sabe uma coisa que eu tenho aprendido ultimamente? Se a gente vai dar um presente para uma pessoa, dá uma coisa boa. Se tu não pode dar, eu digo, olha, irmão, pode chegar lá no aniversário, no casamento, meu presente é a minha presença, hoje não estou podendo, no momento estou apertado, não estou podendo. Não tem problema. Mas ia levar um negócio assim, ou tu vai dar um carrinho para uma criança, que tu sabe que a primeira vez que ela fizer, já cai as rodinhas. Ah, dá um carrinho melhor para a criança, né? É, irmãos, acho que essas coisas, Deus está vendo, porque a Bíblia diz que à medida que tu trata os outros, tu vai ser tratado. Isso é um princípio espiritual. O que tu fizer pelos outros e para os outros, vai ser feito para ti. Semeia coisas boas. Vai dar um sapato para um irmão, dá um sapato furado. Não, irmão, sapato furado não se dá. Então manda no sapateiro e depois dá, tudo bem. Não é por ser usado que a gente não possa dar. Pode dar, mas dá arrumadinho. Vai dar uma roupa, pelo menos se ela está lá descosturada, costura. Falta um botão, bota o botão e dá uma coisinha arrumada, uma coisinha boa. Tá, irmãos? Mas não esse espírito de avareza. É um sinal que o mamon está governando nós. Ele tem muita força sobre nós. O apóstolo Paulo disse que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Ontem à noite lemos esse versículo na abertura do culto. Esse amor ao dinheiro. Você sabe que o mamon, ele exige adoração. Vocês podem ver as conversas. Se você pegar um avião daqui para São Paulo, por exemplo, tem gente que vai de manhã e volta de noite. A conversa deles, senta ali no aeroporto e fica escutando, vai no avião ouvindo. É só dinheiro, dinheiro, dinheiro. É a vida deles. O dia que acabar dinheiro, eu acho, eles entram em desespero, entram em depressão, alguns se suicidam. É só dinheiro, dinheiro, a razão da vida. E aí eles estão trabalhando para o mamon. Nós trabalhamos, e aqui essa é a diferença. Nós trabalhamos, irmãos, mas vamos botar dinheiro na obra de Deus. Aí é um sinal que o dinheiro não te prende, ele não te domina. E eu acho que todos os meses tu tem uma luta espiritual com o mamon. Vocês não têm luta, irmãos? Às vezes, pro dízimo. Pá, mas esse dízimo aqui eu precisava. Não cai nessa tentação, irmão. Eu vou dizer, não cai nisso, sai. Porque o mamon vai te dizer que com esse 10% tu resolve o teu problema. E tu sabe, tudo que o ídolo diz é mentira. Ele está te enganando para te roubar bênçãos que Deus ia te dar, tu sendo fiel no dízimo. Mas pastor, eu estou apertado, o meu 100% que eu uso para mim mesmo não dá nem conta para mim. Tem um milagre no dízimo, tem um milagre. Deus vai fazer o teu dinheiro ser mais de 100%. Tem um milagre. Vocês que têm sido dizimistas sabem. Deus abre portas, irmãos. É um princípio espiritual. Aqui não é só dinheiro. Nós estamos falando de princípios espirituais. Alguém diz, ah, mas o dízimo, irmãos. O dízimo é do Antigo Testamento. Não, Jesus falou do dízimo também. Mateus 23, 23. Ah, o dízimo é do tempo da lei, quando com Moisés. Não. O dízimo começou com Abraão. Abraão viveu praticamente o quê? 500 anos antes de Moisés. Vocês, irmãos, eu quero assim, motivar vocês. Ah, mas é obrigado. Claro que não é obrigado, não tem nada obrigado. Não é nem obrigado tu ir para o céu. Ninguém vai para o céu obrigado. Né? Vai se tu crê, confia, tu crê que o Senhor Jesus é o Salvador, tu vai para o céu. Mas quando tu começa a confiar nisso que as Escrituras ensinam, irmãos, sobre o dinheiro, que o mamon, ele não te domina. Deixa eu perguntar para vocês, vocês têm medo de ficar pobres? Pobre, pobre quer dizer assim, de passar fome. Se tu tem medo, é um sinal que o mamon está te atacando. O pobre serve o mamon porque ele quer ficar rico. O rico serve o mamon porque quer manter e fazer mais riqueza. Tem rico que vive apavorado, sabiam? Eles vivem apavorados quando o padrão de vida começa a baixar um pouquinho. Eles fazem de tudo para manter e para ter mais, mais, mais. A cobiça quer levar ele a mais. O rico, tem rico que se nós tivéssemos o que eles têm, nós é mais sombra e água fresca. Eles estão apavorados porque têm medo de perder. É um sinal que o mamon está agindo na vida deles. Essa palavra que eu tenho aqui agora sobre mamon, eu chamo de destronando o mamon. Se alguém explora os outros, se tu rouba de outro, se você logra, você mente nos negócios, é um sinal que o mamon está te dominando. Se você não dá a Deus o que é de Deus, é um sinal que o mamon está te dominando e tu vai ter que lutar com ele. Por isso que eu disse, toda vez que chega dinheiro na tua mão, é uma luta espiritual. Você ganha, digamos aí, você ganha um dinheiro extra. Há um tempo atrás tinha o pessoal aí ganhando aquele dinheiro extra das ações de telefone, né? Que eram ações antigas. Teve gente aí ganhando 100 mil, 150 mil. E aí esse dinheiro extra chegou. Lembra que parte dele é do Senhor. Não deixa o mal. Não, isso aqui não precisa dar nada para o Senhor. Isso aqui é teu. Parte dele é do Senhor. Porque quando você vence o mamon, tu é uma pessoa livre, tu não é servo dele, tu tem que vencer ele. Por que que o ser humano se tornou servo do diabo, lá no Gênesis? Porque foi derrotado pelo diabo. Ah, pastor, mas é difícil. Por isso nós estamos chamando, é uma guerra espiritual, todo mês, toda quinzena, às vezes todo dia, tem alguns profissionais liberais que recebem por serviços, cada vez que você recebe, é uma luta, é uma determinação. E aí é muito importante quando o casal puxa junto. Às vezes um está, ah, esse mês está apertado, o dízimo é do Senhor. Um dia eu preguei aqui, muitos crentes quando entram numa certa crise financeira, a primeiro lugar que eles cortam é no altar. O que é do Senhor, corto. E aí o casal me procurou depois daquele culto, disse, Paulo, nós entramos numa crise financeira e exatamente o primeiro lugar que nós cortamos foi no dízimo. Eles cortaram no lugar errado. Cortaram no lugar errado, esse é do Senhor. Porque quando nós não damos para o Senhor o que é do Senhor, nós estamos dizendo, Deus, tu não é o provedor. O meu provedor é esses 10% aqui. E ontem eu disse ainda, o que é do Senhor e ficou na tua mão, só vai ficar na tua mão por um tempo, porque não vai ficar na tua mão. Né? O que é do Senhor vai fugir da tua mão, se você não entrega, porque o Senhor quer te ensinar sobre esse assunto. Se alguém, por exemplo, se vale do suborno, você vai subornar alguém para ter uma vantagem, é um sinal que o mamon está dominando. Se alguém tem preocupação, medo exagerado, ansiedade, por causa da questão financeira, é um sinal que o mamon está te atacando. Se alguém faz compras compulsivas, é um sinal que o mamon está atacando. Se alguém diz, nós não temos dinheiro, sempre se diz, nós não temos dinheiro, nós não temos dinheiro, nós não temos dinheiro. Mas quem é o teu provedor? O provedor sempre é Deus. A cobiça, irmãos, a cobiça é o desejo excessivo de possuir. Sempre tem que possuir mais, mais, mais. Sabe o que a Bíblia nos ensina? A ter contentamento dentro do nosso coração. Você sabe que nós temos um limite. Todo mundo tem um limite financeiro. Para uns, pode ser que Deus vai te tornar um homem rico, uma mulher rica. Para outros, nós vamos ser classe média. Para outros, vamos ser um pouco mais baixo. Nós temos um limite. De repente, a cobiça vai te dizer, não há limite. Seja fome por dinheiro. E aí, quando a pessoa tem fome por dinheiro, ela faz tudo. Até tem um programa na TV que não tem o topa tudo por dinheiro. Você, às vezes, vê moças, moças de família, moças bonitas, elas pegam e depois vão lá pousar para uma revista nua por dinheiro. Quer dizer, o negócio é dinheiro, é dinheiro. Tem gente que mata por dinheiro, tem gente que rouba por dinheiro, sequestra por dinheiro. Parece que o dinheiro domina o mundo, e domina. O dinheiro domina o mundo, mas não nós. Nós dominamos o dinheiro. Nós não somos idólatras dele. Ele tem que nos servir. Por isso que eu também disse antes, não trabalhe para quem trabalha para o mamon. Irmãos que trabalham em bancos, vocês não são responsáveis pelo sistema bancário, mas o sistema bancário é injusto. Coleta o dinheiro a 0,5%, e vende a 10%, 12%, isso aí não é justo. Se a gente vai vendo do ponto de vista espiritual, do ponto de vista bíblico, não está certo isso. Pensam assim também? Não está certo, irmãos. Mesma coisa se um crente empresta dinheiro a 10%, a 5% não está certo. Porque nós não queremos tirar vantagem. O sistema do dinheiro na igreja é de um jeito, lá na rua é totalmente outro jeito. Falsa segurança, o mamon promete falsa segurança. Aquele fazendeiro rico que eu citei aqui, lá da Bíblia, quando é um sinal que o mamon está nos atacando, é quando a gente está sempre descontente, sempre descontente, sempre descontente por causa da questão financeira. É um sinal. Eu não estou dizendo que você tem que ser acomodado, irmãos. Você, digamos, você tem hoje um salário aí de, R$2.000. Pastor, eu não posso sonhar mais. Deve sonhar mais. Mas não adianta sonhar, você vai ter que fazer alguma coisa, algum curso a mais, ou trabalhar bem na tua empresa para ter uma promoção, porque só sonhar não chega. Se você quer ter um padrão de vida mais alto, então você tem que fazer alguma coisa para crescer financeiramente, sem que isso prejudique a tua vida com Deus e com o corpo de Cristo. Entenderam, irmãos? Sem que tu tenha prejuízos para ti, sem que tenha prejuízos para a tua família, nós temos que pesar todas essas coisas. Nós não podemos ser escravos das dívidas, que nós já começamos falando antes aqui sobre esse assunto. Não seja escravo das dívidas. Uma perguntinha direto, sim? Quer dar um testemunho? Vem aqui. Paz do Senhor. Eu estava inquieto ali já, porque eu fiquei naquela história, não vou falar. Eu tive um comércio na estação Mercado do trem, foi bem difícil para mim conseguir, foi bem no ato de fé, assim, foi bem no começo também que eu estava conhecendo a minha esposa, e lá no trem eles pediram para mim, para te trabalhar aqui, para te conseguir um negócio aqui, tu tem que ter um serviço prestado. Pensei em chaveiro, né? Daí eu fui lá, consegui. Foi bem difícil para mim ser chaveiro, porque não existe curso, não existe nada. Eu tive que pagar caro, tipo R$50 a hora para um rapaz me ensinar. E tive esse ato, assim, daí eu consegui uma máquina emprestada. Tinha que ter uma estrutura metálica, um negócio todo com projeto, tinha que apresentar na Transurb. Eu coloquei lá, consegui, graças a Deus. Daí eu peguei, só que com isso eu tive uma dívida de R$5.400. Eu não era dizimista. Eu Daí as contas começaram a vir, só eu trabalhava lá, minha esposa ela ficava em casa. E eu acabei com uma cultura que eu já vinha de antes do meu passado. Eu vivia muito na mentira, na ilusão. E eu mentia muito para minha esposa em questão às contas. Eu não revelava para ela quais eram as dívidas. Não dizia para ela qual era realmente que a gente devia. Não dizia para ela que eu não pagava as contas. Eu dizia que eu pagava. Só que eu não pagava. E as contas iam... Só que eu já estava na igreja ali, firme. Né? Daí eu ficava com aquela coisa me condenando assim, bah, o irmãozinho, dentro de mim, assim, o Espírito Santo falando para mim, tipo, de que tu tá ali, tu tá comendo do fruto, só que tu, que fruto que tu tá comendo? No que tu tá firmado? Eu peguei e pedi para Deus revelar tudo, porque eu não tinha coragem de dizer. Chegou uma hora que, tipo, eu abri um negócio, botei um negócio de chave emprestado, não era meu material. A máquina é uma máquina cara, na época era uns mil e pouco, 1.400 por aí, para mim era um valor bem alto. E daí eu abri e eu vendia carteira e cinto, foi assim que eu comecei no comércio. Né? E, bai, eu tinha acho que umas 5 carteiras, uns 5 cintos para começar o negócio. E essa dívida aí, então eu fiquei com vergonha de ir lá, porque as pessoas iam lá me cobrar. E eu saía de casa para trabalhar e não ia trabalhar. Eu ficava andando pelo centro, eu ia na minha mãe, que ela tem um comércio no centro. Ficava perambulando, com vergonha das minhas dívidas. De não poder assumir, não poder chegar e dizer, falar a verdade. E mentindo ainda. Mentindo para os irmãos, pessoas que me amavam, que confiavam em mim. Achavam que eu era um homem de Deus. Buscava muito, sempre busquei muito. Tinha convicção do que a minha vida era no Senhor. Só que eu não sabia que a verdade sempre será revelada. Daí um dia, a minha esposa foi lá atrás de mim, porque estavam ligando já para... E eu não estava lá, estava fechado o negócio. A Transurb já reclamando, eu estava perto de perder meu negócio. E eu cheguei a ficar uma semana fora de casa. Daí voltei. Firmei com Deus primeiro. A primeira coisa que eu quero falar do meu testemunho agora, dessa parte de glória, é o seguinte: obediência aos homens de Deus, aos superiores, ao pastor, a homens que demonstram amor verdadeiro a ti. Palavras, tempo que elas te dão para falar contigo, vão na tua casa, falam para ti. Pessoas que estão próximas de ti, pessoas que falam com amor para ti, amor de Deus, amor puro, verdadeiro. E eu creio que uma das partes que eu venci na minha vida foi essa. Deus botou na minha vida o Norton e o Hamilton. E eles chegaram para mim, eu vim num culto aqui chorando. Perdi tudo. Nunca mais eu me esqueci. Eu fui ali atrás e ele disse assim, olha Renato. O Norton disse, muita gente já chorou aqui onde tu está sentado aí pelo mesmo problema. Só que de 100%... 90 não fizeram o que a gente disse. Bah, que dali me chocou, sabe? E eu tomei que dali assim, eu vou ser desses 10% aí. Daí fui lá, tomei um propósito, fiz um caderninho. E eu tive uma fórmula bem legal que era assim, ó. Eu tinha mercadoria, o valor que eu pagava ela, o valor que eu vendia e o dízimo. Então, do lucro que eu ganhava, o dízimo estava ali no meu caderno de venda. Vamos supor, no meu caixa. Se eu vendesse um real, naquela hora ali eu já separava os 10 centavos do meu dízimo. E isso aí foi... O Norto foi lá me visitar, foi até engraçado que ele... Esse Barnato, tu tá até te vendendo aí, tá com meia dúzia de carteira. E eu disse, não, mas eu vou conseguir. Daí comecei a ser dizimista. Descobri a fórmula de prosperar. O mais importante para mim era ser próspero na fé, só que eu achava que só buscar a Deus, ao Espírito Santo, pedir para Deus falar contigo, para Deus te tocar, era o suficiente. Mas tu tem que ser fiel a Deus em todos os sentidos da tua vida. E a minha esposa tomou o propósito comigo, foi trabalhar junto comigo. Nós começamos do zero, nós dois juntos ali, firme. E fui pagando as minhas dívidas, conversei com as pessoas que eu devia, cheguei para elas, o pastor e o irmão falando para mim, sabe? Fui lá, conversei com eles, disse, ó, eu tenho condições de pagar assim, por semana, não tenho como pagar, não vou te prometer nada, eu tenho um negócio que eu creio que dali que eu vou te pagar, então vou pedir para ti respeitar o meu comércio, porque eu preciso te pagar dali, e é ali que Deus vai me abençoar. E fui firme ali, continuei ali, pagando. Era 50 para um, era... E o ruim era assim, ó, era... Olha, eu acho que tinha uns 30 que eu devia. Se fosse só para um, eu acho que era mais fácil. Porque era todo mundo cobrando. Daí eu peguei, fui pagando... Eu nunca mais vou me esquecer o dia que Deus me deu a vitória, porque um dia eu liguei para o Norto, terminou o Norto, terminei de pagar. Uma vez eu cheguei para o pastor Paulo, não sei se o pastor Paulo vai se lembrar, eu cheguei para ele e disse para ele, Paulo, eu tenho uma dívida, e se eu tirar o dinheiro do meu dízimo para me pagar uma dívida e devolver no próximo mês, eu posso? O Paulo disse assim, o que é de Deus, se tu vai devolver, só que eu não precisei, graças a Deus. Eu consegui pagar minhas contas, sabe, sendo fiel a Deus no dízimo. E eu fico olhando assim, eu falo para as pessoas da minha família, que são bem do mundo mesmo, elas são do ocultismo, e ela disse, bah, tu, dando dinheiro na igreja, eu dava risada dos crentes, disse, bah, eu dizia assim, eles vão lá só para tirar o teu dinheiro, se ele soubesse agora, né, eu falo para todo mundo, e não me calo. E, seguidamente, eu perdi o meu negócio de lá, terminei minhas contas e já tive 9 mil reais de mercadoria, quitadinhas, pagas. E a Transurb resolveu subir o aluguel. E eu, para tipo um aluguel que era para as pessoas sair. Foi saindo todo mundo, mudou a política, tudo do negócio. E muita gente botou na justiça, eu resolvi não botar e sair. Daí eu fiquei olhando, bah, Deus, me deu um negócio e eu já perdi, mas eu continuei fiel no dízimo. Consegui um serviço com minha mãe, fui lá trabalhando ainda. E daí a gente nunca entende o que Deus vai fazer. Às vezes Ele te tira uma coisa que tu acha que foi Ele que te deu, em realidade é Ele, mas Ele faz o que Ele quiser com o que Ele te deu. Ele sabe sobre a tua vida. E eu ali fiel no dízimo. Hoje eu tenho a minha casa própria, porque eu soube entender esta parte. Eu não gastei nada sobre a minha casa, ela custou 25 mil reais, foi tudo Deus que me deu. Eu estou falando literalmente assim, ó. Eu perdi uma casa onde eu morava de favor e chegou uma pessoa e me deu 15 mil reais para mim comprar minha casa. E daí eu tinha mais um outro valor que eu tinha que parcelar, eu parcelei e paguei em 6 meses. Quem é que faz isso? É sendo fiel a Deus. É esse meu testemunho. Obrigado. Irmãos, são 9:30, nós combinamos de 8 a 9:30. Amanhã nós vamos continuar. E Eu quero ainda continuar a trazer o assunto um pouco mais sobre dízimo, mas eu já vou te dizer uma coisa, ele deu testemunho aqui, e é isso mesmo, tu faz a parte nossa de ser fiel ao dízimo, mas tem a administração humana, e esse é o lado que cabe a nós, porque tu pode dizer, tá, eu sou dizimista, agora Deus tem que resolver meus problemas. Deus vai fazer milagres na área financeira, sim, mas ainda também nós temos que fazer o que nos cabe, de gerenciar bem, porque digamos que tu é dizimista, mas compra mais do que tu ganha. Aí Deus não pode se responsabilizar se nós somos descontrolados nas nossas contas. Entenderam? Então, vamos continuar falando de dinheiro amanhã à noite. Vamos tomando propósitos. Hoje, amanhã, vamos tomar mais propósitos. Eu tenho muita coisa aqui preparada, então não adianta nem eu querer passar hoje à noite, porque nós vamos se estender. Mas vamos orar agora. E de hoje à noite, um propósito específico, pelo menos um eu gostaria que tu tivesse tomado diante de Deus, é uma coisa particular entre você e o Senhor. Sobre crédito, cuidado, que na verdade não é crédito, é débito. O que você quer fazer? Você tem contas, está aí nadando com muita dificuldade nesse mar das finanças. O que você quer tomar de propósito? Quer pedir para Deus um milagre? Pede para Deus. Eu tenho certeza absoluta que Deus faz milagres. Deus pode usar de pessoas para te abençoar nesse milagre. Deus pode te abençoar com uma ideia que eu vou chamar de ideia luminosa. Uma coisa que tu não viu antes e de repente ninguém viu. Deus pode te iluminar com uma oportunidade nova. São tudo coisas que Deus faz. Mas tu tem que ter um propósito com Deus. Deus, eu não vou me endividar mais. Eu tenho dívida, eu vou sair das dívidas. Traça metas. Saiba onde você quer chegar com esse negócio de finanças. Cuidado no comprar. Cuidado, às vezes, no vender também. Se tu tem uma coisa que tu quer vender, não sai torrando as tuas coisas, não. Tuas coisas têm valor. De repente, tem um carro para vender, tem um terreno para vender, até para fazer um outro negócio. Não queima dinheiro. Porque Deus sabe cuidar dessas coisas. Olha, irmãos, a gente tem visto muitos irmãos da igreja que são fiel. Deus tem dado negócios assim, ó, que aparece. Simplesmente aparece. E não é só negócios, se Deus te dá saúde. Já é uma grande economia. Tu não precisa gastar com médico. Tu não precisa gastar com remédios. Olha, tem gente que vive doente. Tem gente que vive quebrando o carro, vive se acidentando, vive isso, vive aquilo. Até pega fogo na casa. Às vezes tem um espírito maligno ali causando tudo isso para ir roubando. Então nós vamos falando aqui do lado humano do dinheiro e do lado espiritual do dinheiro. E amanhã nós vamos continuar às 8 da noite, tá bom?